97.3. Desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. Mary, você já não sai do meu pensamento. Mary, sei que eu errei, te magoei. Mary, brinquei de amor e me apaixonei. Mary, preciso dizer que te amo. Te amo. Santos, infantado. Mary, desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. Mary, você já não sai do meu pensamento. Mary, sei que eu errei, te magoei. Mega DJ JP. Profissionalismo em primeiro lugar. Silêncio, ainda recordo quando encontro com alguém pra desabafar e ferir os meus pensamentos. Até em meus sonhos eu consigo vê-lo. Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo. Não quero chorar, não quero chorar, não vou evitar. Tirar você de vez do meu coração. Nada se compara a ti, nada é comparado a ti. São flores para o meu amor, não consigo nem respirar. Mas nada se compara a ti, nada é comparado a ti. Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti. DJ JP das marcantes. Eita pra você. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, pararará, pa, pararará. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar. Não consigo disfarçar. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar. Não consigo disfarçar. Ali DJ JP. Esse bate forte, sente aí a pressão manobral. Sou H de fogo, louca por você. Me leva ao infinito, me faz renascer. Um novo necessita do seu calor. DJ Betinho faz o povo estremecer. Faz o S pra mim com mais puro sentimento. DJ Josimar já me conquistou, arrepia e faz a festa ferver. E você aqui dentro do meu coração, toca pra mim e me faz mais feliz. Eu vou me declarar, sou louca pelo pop. Louca, louca, louca. DJ Zé. Moisés Computer. Sou louca pelo pop. Mega DJ JP. DJ JP, Mariano. DJ Mariano. Rodrigo dançou. Vai colher tudo que plantou. Talento, talento e profissionalismo em primeiro lugar. Carregando o teto. Vai que cola. Namora quem não me ama, é palha, tô fora.

Mas que absurdo, era de vestido curto. Não revista, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaetetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as valete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou da valete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque via. Sou linda, menina, que chega roubando cena. Com cada da viola e a valete no esquema. Chega roubando a cena. Cocada tá de olho e a valete não esquenta. Logo Xandão, é de lei botar na mão. Porque ela quer se divertir. Mas que absurdo, ela diz que tudo solto. Não estou falando solto, porque essa gata viu. Olho pra trás e o relógio sempre a me lembrar. Que noite tenho mais e um segundo só me traz em dor. O que vou fazer se o ponteiro não sente amor? Isso dói demais, te procuro por onde vou. Nenhuma máquina existe, eu sei. Pra viajar no tempo e te buscar. Só uns segundos para relembrar o nosso amor. Não tá dando mais pra aguentar ficar tão longe de você. Se o relógio não for parar, eu sei que vou sofrer. Não tá dando mais pra aguentar ficar tão longe de você. Se o relógio não for parar, eu sei que vou sofrer. Não tá dando mais pra aguentar ficar tão longe de você. Se o relógio não for parar, eu sei que sofrer. Banda 007. Pode curar a solidão que em mim ficou desse amor. Olho no espelho, vejo a tristeza em mim. Choro toda noite, parece que não tem fim. Só penso em ti. Olho no espelho, vejo a tristeza em mim. Choro toda noite, parece que não tem fim. Só penso em ti. Vem me

vida escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Mega DJ JP.